trip 5514, autorizado Aracaju, nível 150, pela Golf 677, decola da 10, curva esquerda na PUC Aracaju, controle 198, transponder 5056. Trip 5514, correto, remoto 14, chame pronto para o push e acionamento. Camaral, 5514. No 897 está autorizado Alfa Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, boa noite, 97. Salvador, o azul 4069 na 1 para posto acionado. Autorizado, reporte táxi azul 4069. Sim, reporte o táxi. Aguarde, número 2, será cópia. Certo. 3517, Brasília, 360, aguarde, cópia, porta 04. Positivo, obrigado. Pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Brasília, nível 360, via Ampas do Lu 17. Decola da pista 10 com curva à direita, subida gole, transição Ofito. Frequência do controle 119.8, transponder 5064. Autorizado 360 para Brasília, via Pesolo 97, decola da pista 10, curva direita, saída gole o fito, 198, controle 6, aciona 5064. Correto, portão 04, chame pronto para o push, acionamento, TAN 3597. Prossiga 642. ONU 642, autorizado Recife, nível 3, 90, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5565. Autorizado ONU 642, 390, Recife, Upper Whisky 8, decola da 10, curva esquerda, Pois, Puca, Aracaju. 198, controle 5565, transponder ONU 642. ONU 642, correto, portão 09, chame pronto para push e acionamento. Chama na. Salvador, boa, o gol no 715, perdeu o contato com a RC. Controle Recife, bom dia, Varig Log 6514. Cruza o 200 para 150. Correção, Salvador, é Varig Log 6514. Cruza 200 para 150. ONU 642 no 09, autorizado time táxi. Chamada para táxi. Varig Log 65, ONU 4, ciente da informação, Oscar. Azul 4069 para o táxi, 121 no PAB, 4 horas e 5 minutos, alterna com 20. Só o alternado? Com 20. Cliente Azul 4069, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 118, decimal 3, tem um bom voo e um bom dia. E 4069, bom dia. 642, 41 a bordo, 3 horas e 33, alternando Salvador. Uno 642, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa, quando no ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 3, tem um bom voo. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera, chama a torre 23. Obrigado, Uno 642. Brasil 2090, autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo 3. 3179, livrou na frescura. Leão 3179, bom dia, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02, 1715, 1715, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. Salvador, é o Gol 1804. Bom dia. Gol 1804, bom dia, Galeão 360, aguarde cópia. Positivo, aguardando o Gol 1804. Som Salvador, vale de logo 6514. Logo 6514, Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3. Guarulhos 360, já está autorizado, é número 12 para a cópia, aguarde. Aguardo, Uno 607. Uno 804, pronto, cópia. Uno 804, pronto, cópia. Pronto, cópia, senhor. Uno 804, autorizado, Galeão, nível 360, via Upazulu 14. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.8, transponder 5077. É o Gol 1804, nível 360, saída da El, Leda Blaze, Up Whisk, sorry, desculpe. Upper Zulu 14, frequência 119.8, transponder 5077, Gol 1804. 1804, correto, portão 07, entrando para puxa, acionamento. Chamará para puxa e acionamento, 1804. 1607, pronto, cópia. Afirmo. 1607, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisk 50. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição Diner. Frequência do controle 119.8, transponder 5071. Guarulhos, 360, Upper Whisk 5010, curva direita da El Diner, 1985071, Gono 607. Gono 607, correto, portão 062, deixando pronto para o pushback e acionamento. 607. Solo Trip 5514, pushback e acionamento. 5514, autorizado o time tax. 5514. 4 para o táxi, 40 a bordo, 4 horas e 20 economia, Viana, Salvador. IP 5514, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa, quando no ponto de espera da 10, chame a torre 118-3, tem um bom voo. 4 via Juliette Alfa, Pátio, no ponto de espera da torre 23, obrigado, bom dia. Bom dia. São Vitor, Kilo Delta, confirme o destino. Te aguarde cópia, Vitor, Kilo Delta.